Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu informa que nesta sexta-feira a unidade de saúde Vila Yolanda estará fechada no período da tarde a partir das 13 horas, devido ao segmento da reforma. No período desta manhã, o atendimento acontecerá normalmente até às 13 horas. As obras se concentram na alteração da estrutura da recepção e farmácia, o que irá impossibilitar o acesso dos funcionários e usuários da unidade. Os atendimentos serão normalizados a partir de segunda-feira, no horário usual das 7 às 19 horas. Em casos de urgência e emergência, os usuários devem encaminhar-se aos serviços referenciados da UPA ou pronto atendimento do Morumbi. A unidade de saúde da família no bairro Porto Belo também recebe melhorias e a farmácia estará fechada para pintura e para o segmento da reforma durante esta sexta-feira. Usuários devem encaminhar-se à unidade de saúde da família no bairro Vila Cervelha, centro de especialidades médicas e UPA. Cartazes estão sendo colocados nas unidades básicas, informando esta situações. Por meio de visitas domiciliares, os agentes comunitários de saúde também estão avisando as famílias. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.